Boa noite, então, a todos aqueles e todas aquelas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, colegas vereadores, servidoras e servidoras desta casa. Inicio a nossa conversa falando a respeito dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que encerra amanhã, depois de uma extensa agenda de atividades, em torno de 60 atividades, 60 ações acontecendo em Taquara. Muito debate, muito fortalecimento, muitas ações propositivas e positivas, né? E vou relatar um pouquinho sobre as últimas. A gente teve na última quarta-feira, no Saguão da Justiça do Trabalho aqui de Taquara, um debate sobre assédio moral e sexual de mulheres. 33% das mulheres que estão no mercado de trabalho já sofreram algum tipo de assédio dentro do ambiente de trabalho. Isso dá, em média, 29.849 assédios por dia. Eu não estou falando nada fora do limite. É 29.849 assédios por dia. Se a gente for fazer o cálculo, dá um assédio por segundo. Um assédio por segundo. Isso segundo os dados do Instituto Maria da Penha. Então, é muito importante, eu quero parabenizar a doutora Sinara, o doutor Charles, a doutora Lúcia e todos os que são os juízes aqui de Taquara da Justiça do Trabalho e todos os servidores da Justiça do Trabalho aqui de Taquara que são incansáveis no debate e na construção de uma sociedade com equidade. Também estivemos na FACAT com o curso de Direito, fazendo uma discussão com um professor maravilhoso, o professor Jones Kell, que é professor titular da cadeira de penal do direito aqui da FACAT, que fez uma fala excelente sobre o papel da mulher na sociedade e qual que é esse papel legalmente. Também hoje tivemos aqui na Câmara de Vereadores, junto com a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Quero agradecer, então, a delegada Nadine Anflor, que é a primeira chefe de polícia mulher do Estado do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, que tem 178 anos e, pela primeira vez, nós temos uma mulher na chefia, por, né, nos possibilitar esse debate com a Polícia Civil. Esteve aqui o policial Cachoeira, da Delegacia de Novo Hamburgo, e o policial Alexandre, aqui da Delegacia de Taquara, fizeram um debate bem interessante com os nossos alunos, com o projeto Papo de Responsa. Foi um momento bem importante. E amanhã, então, a gente encerra as atividades, os 16 dias, no saguão da prefeitura, com a exposição da educação Minha Escola é Contra a Violência. A exposição já está lá desde a semana passada, então convidamos toda a comunidade taquarense a ir lá e prestigiar o trabalho que os alunos fizeram, pelos debates que eles fizeram nas escolas. E às 10 horas, então, a gente vai estar encerrando, né, então, essa agenda dos 16 dias de ativismo. Amanhã é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, né, instituído pela ONU. E eu quero aqui dedicar essa data aos colegas professores do Estado do Rio Grande do Sul, que estão dando uma aula sobre direitos humanos para nós, impedindo que a PL 507 entre, né, em votação e degrade ainda mais a nossa ação, a nossa função e a nossa atuação docente. E também quero dedicar aos profissionais ligados à cultura e à arte no país. Educação e cultura é o que significa e ressignifica a nossa existência. Os seres humanos são os únicos seres vivos que são capazes de problematizar a sua prática, de problematizar a sua ação, de tomar consciência do seu papel social. E quem ajuda o ser humano a tomar consciência do seu papel social, a tomar consciência dos seus processos subjetivos, é a educação e a cultura. E não é à toa que estão sendo amplamente atacados. E nós, aqui em Taquara, a gente faz um movimento de resistência à cultura. Esse final de semana nós tivemos duas agendas bem importantes que mostram o quanto as pessoas aqui de Taquara, os artistas aqui de Taquara, os entusiastas, os agentes culturais aqui de Taquara estão preocupados, né, com a cultura. Nós tivemos um duo autoral maravilhoso no último dia do Sexta Tem Arte, que é a Giovanna Montini e o Lucas Rocha. Excelente, lindíssima apresentação. E também tivemos o jantar em benefício ao William Souza, que é um gaiteiro aqui do município de Itaquara, que teve a sua gaita furtada. E lá, o vereador Adalberto também estava, tinha mais de 350 pessoas, o que mostra que a comunidade itaquarense está, sim, preocupada com isso. E, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, eu quero terminar com uma frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvam uma forma de educação que proporcione às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, que a gente possa se impregnar de sentido em cada instante, que possa se fortalecer e construir bons momentos e construir uma sociedade com menos violência, com mais cultura, com mais poesia e com mais amorosidade.